nomor 5. Berapa? 8983 a bordo, 3 horas e 50, alterna com fim. Avião 40089, autorizado táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera da Delta, quando lá torre 118, decimal 612, é bom voo. Juliette Alfa, ponto de espera da Delta, torre 18612, muito obrigado, uma boa tarde. Cabelo 2230, autorizado cruzamento Alfa, mantenha a posição na Delta, chame a torre 118, decimal 612, é bom voo. Gente, autorizado cruzamento Alfa, na Delta 1862, obrigado, uma boa tarde. Livre táxi até a entrada do Grande Pato para o Mais Fox 7 de Quebec. Mais Fox 7 de Quebec é autorizado. Reporte para o ingresso do pátio principal. Aqui, observando a aeronave da Azul. Ação do ground, good afternoon, Trip 5491, runway vacated by Gulf Taxway. Trip 5491, approved taxi by Alpha, report before taxiway Kilo. Before Kilo, present. Apesar de colagem, vamos no 806. O passarinho do 2230 ali mantém a posição do gol. Ali mantém a posição do gol, 2230. Solo gol no 924, informação, Romeu. Solo Salvador, terra 3173, puxa acionamento no 02. Bono 924, Maceió 350, aguarde cópia. 350, aguardando cópia, Bono 924. Então 3173, portão 02, autorizado, pushback, acionamento, chame táxi. Chamará para o táxi, então 3173. Sem indicação de altitude e o tipo de equipamento, rumo noroeste. O 806 decolado aos 3.000, chame controle, 119.35. 1935, uma boa tarde. 685, alterna, 2545. 2645, 2545, tá, 800. Quebec Serra, informa agora que o tráfego está no rumo nordeste, 4 milhas e meia, sem indicação de altitude ou tipo de equipamento. Web 6702, foi um tráfego 1 hora, meia dúzia de milhas, um helicóptero 500 pés rumo noroeste. 030. Você não está na frequência da torre ainda. Opa, um abraço, obrigado. 089, ingressa Delta, mantém posição, chama a torre 118, decimal 612. Delta mantém e chama a torre 186 agora. Passou a Lima, o Quebec. Meia contato radar, C da PUCA. Subida PUCA, gol no 86. Quebec, próximo a Lima. Mike Foxtrot, Quebec, autorizado Lima, Mike, até a Quebec, reporte para o cruzamento nesta. Papa Romeu Lima, informa o tráfego 12 horas, 4 milhas, 1737 da Webjet, levando 3.500 para 2.000 rumo oeste. T-5491, approved taxi via Alpha and Juliet, remote 14. Alpha Juliet, remote número 14, Papa Romeu. 1924, cópia. Copia, gol 924. 1924, autorizado Maceió, nível 350, via Upper Whisky 58. Decola da pista 10, com curva à esquerda, subida Pulca, transição Aracaju. Frequência do controle 119.35, transponder 5474. Autorizado 350, Maceió, Upper Whisky 58. Decola pista 10, curva à esquerda, saída Pulca, transição Aracaju. Controle Salvador 19.35, transponder 5474, gol 1924. O 1924, correto, confirme o gate? Foi só 5, gol 1924. 505, chame pronto para pushback, acionamento, gol 1924. Vai informar quando pronto, gol 1924. Papa Romeo Lima, frequência livre, coordenação. Quebec, Quebec, para o cruzamento. Mais Foxtrot, Quebec, autorizado cruzamento ao estacionar frequência livre, boa tarde. Boa tarde, você disse. Eu parei da conquista? Aguarde mantendo o perfil da saída, temos tráfegos chegando no setor. Obrigado, tá escrito. O M602 está na escuta da torre. Austerne, baixo travado, 87. O M602 complete o final ILS em glide, chama torre 186. Primeiros 1.200 metros da pista 10 são impraticáveis. Vento no 70 graus, 7 nós, pouso autorizado. Gente, primeiros 1.200 metros da pista 10 impraticável. O azul 4089, a vista Boeing na final da andana. Afirmativo. 8125 a 5, gol 1806, uma boa tarde. Mas a primária é 2685. 2085 graus. Salvador, o Victor Índia Juliette. Prossiga, Victor Índia Juliette. De Valença para Salvador, está mandando 1500, passando Vera Cruz no momento. 02 a bordo, 0160 transponder. Victor Índia Juliette, 10160 no código, ajuste do altímetro 012, 1500 pés, corredor Vera Cruz, Interlagos, tráfego, 12 horas, 2 milhas, 1 Bravo, November 2 Alfa, 1500 pés, mesmo destino. 2 milhas e meia agora, com 140 de ground speed. Gente, o Victor Índia Juliette, não tem aviso. De autonomia, alternando Galeão. 3173, autorizado táxi à direita via Índia e Alfa até o ponto de espera da Delta, quando lá a torre 118 decimal 612, bom voo. Direita Índia Alfa, ponto de espera na Delta, torre 186, Altan 3, 173, boa tarde. Falou Salvador, gol 1600, informação Romeu. 1600 Natal 370 já autorizado, cópia. Cópia. 1600 autorizado Natal nível 370 via UF Zulu 10. Decola da pista 10 com curva à esquerda, subida Puka, transição Zipar. Frequência do controle 119.35, transponder 5473. Autorizado Natal 370, Upper Zulu 10, Puka Zipar decolando da 10 curva esquerda. 11935 controle 5473, o transponder, gol 1600. Correto, portão 08, chame pronto para o pushback e acionamento, gol 1600. 08, chamará, gol 1600. Solos 43, primeira direita, solo 219. Vitor Juliette no pátio da Bata, aguarde cópia. Webjet 6702, autorizado táxi via Alfa, reporte antes do táxi 2 kg. Autorizado o táxi via Alfa, reportar antes da quilo 6702. Avianca 6320, it's entry, down to feet, can H1012. 1012 for Avianca 6320, thank you. Vitor Andrés Juliette, controle. Bonzinho! Traça da sua frente, 2 milhas, com a mesma velocidade. Sim, Juliette vai reduzir, senhor. Reduzir, 10 miles. Enter permit, Avianca 6320 is cleared to 3,000 feet. 3,000 feet, Avianca 6320. 3,000 feet, Avianca 6320. Juliette Alpha, até antes da Taxi Delta, reporte antes da Delta, objeto 6721. Juliette Alpha, reporte antes da Delta, web 6721. Alpha, Vitor Juliette, cópia. Tango Alfa Vitor Juliette, autorizado voo local com toque arremetido em Vera Cruz. Decola da pista 17 com curva direita, corredor axé, mil pés. Frequência do controle 119.35, transponder 0151, Alfa Vitor Juliette. É possível voar direto da El, senhor? Direita na prod da El 4039. Direita prod da El, muito obrigado. Passarei 2230, chama agora Centro Recife, frequência 128.8, alternam 3325. 288.3325, obrigado. 704, se aproximando daquilo. Objeto 6702, ingresso aquilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Ingresso naquilo, pátio 3, acusarei para ingressar no pátio principal. O Victor Juliette? O Flávio, não tô ouvindo, autonomia. Wallace? Ok. O TAN 3173, livre de decolagem, 190 graus, 18 nós. Iniciando o TAN 3173. Objeto 6702, autorizado ingresso, pátio principal, portão 0612. Autorizado, ingresso no pátio principal, 06, web 76702. Solo TAN 3566, pushback acionamento no gate 1. Pátio da Delta, web 6721. 3566, autorizado, pushback acionamento, chame táxi. Autorizado, reportando ataque, TAN 3566. Objeto 6721, ingresso na Delta, mantém posição, chame a torre, 118.62, tenha um bom voo. Ingresso na Delta e mantém, chame a torre em 118.6, 6721, bom trabalho. Solo, Salvador, gol no 924, na posição 5, pronto para o push acionamento. Aguarde para o push, gol no 924. Aguardando, gol no 924. 721 na Delta. 6721, já autorizado alinhamento e decolagem, vento 180 graus com 7 nós, atento à esteira do Airbus decolofante. Autorizado alinhar e decolar, web 6721, vai ter mais 70 esteira, web 6721. 6 milhas à sua frente. 3173. As Avianca 6320 cleared for the localized approach runway 10. Avianca 6320 clear LS glide out of service, contact tower 11860. 11860 and we are cleared for the ILS localizer out of service. Thank you, Avianca 6320. Kilo Quebec Sierra, chame torre 18.6. Opa! Vitor Andrew Juliette, chame torre 18.6. 8-6, boa tarde. Victor Juliette, ajuste 1012. Fala, Kilo Tabassá, Rota Fala. Kilo Quebec CR, informa no final de 3 milhas, ano 7, desce para 1000 pés. Informa que tem um foco assim na final do ano 0 e aproximadamente 3 milhas do marcador externo. Ah, Kilo Tabassá. Gol Santana 3192, reduza para 1809, informa estabilizado. A negativo. Só 3 milhas da rotatória. Ok, o referido do tráfego está em aproximadamente 2 milhas à sua esquerda, sua posição de 11 horas, mais ou menos. Está mantendo 1.500 pés, descendo para 1.000, está ingressando agora na 1.7. Informe quando visual com este tráfego. 833-25, obrigado, boa tarde, 4089. Pensando, Vitor Índia Juliette. Ok, vai seguindo com o número 2. O vento atual 200 graus com 7 nós. Vitor Índia Juliette, informe no final de 3 milhas, ok? Mantenha 1.500 pés. Sérgio, mantém 1.500 no final de 3 milhas. Vitor Índia Juliette. Web 6721 decolou aos 50-1935, bom dia. 1935, obrigado, bom dia. Da Momo, transição Frote, frequência do controle 119.35, transponder 5476. Aprovado por 370 para Fortaleza, nossa aerovia pelo 19, decola com curva esquerda, saída Momo, transição Frote 1935, controle de saída em 5476, transponder, tá? 3234. Correto, ponto 04, time pronto, então 3234. Bora. 320, traffic sign clear to land runway 10, wind 170 degrees, 08 knots. 13, 10 and 2, the first 90 meters not unusable. Okay, first 90 meters are unusable. Thank you, sir. Okay, the first 1,200 meters, okay? 1,200 meters not available. Próxima Delta para ingresso. Índia Alfa, reportará a próxima Delta para ingresso. Ô, Vitor Índia Juliette. Diga! Vitor Índia Juliette, suba para 1.500 pés, 360 pela esquerda agora. 360 pela esquerda, 1.500 pés, certo? O Kilo Quebec CR, curva à esquerda, 360, reporte reinterceptando a final da pista 17. Fica atento a tráfego que está à sua retaguarda, subindo para 1.500 pés, fazendo espera sobre a rotatória. Opa. Vitor Índia Juliette, entendeu? Subida para 1.500 pés agora. Está subindo, está com 1.300. Enter, temos um tráfego agora que está fazendo 360 pela esquerda, aqui no Quebec CR, final, pista no 7. Sim, Juliette. Estabilizando o localizador visual, TAN 3192. 18-6, bom pouso. 18-6, bom. Para o táxi 1-60 agora, autonomia 2 horas e 50, alternativa Salvador. É autorizado se agir seu pouso na 17, o vento é de 190 graus, 089, ajuste 012. Juliette, pode prosseguir, senhor, está na rotatória. Juliette, aguarde, temos um tráfego agora que está a 1 milha do marcador externo e irá aguardar o pouso desta aeronave. Mantém 1.500? Se desejar, pode descer para 1.000 agora. O seu tráfego já está prosseguindo para 17. Confirme? Pode descer para 1.000 pés. Certo. Avianca 6320 on the ground, S53, contact me on ground, 21 this one line. 6320. É uma boa. boa tarde. Autorizado, ingresso na Delta, mantenha mesmo e chama a torre em 118.3. 356. 18.6. Sinal pisto no 7. O vento 2 corrigindo. Vento 190 graus 08 nós, ajuste no 012. Fique atento aos primeiros 1.200 metros fechados devido a obra. Entre os 1.200 metros, aguardando o pista livre. É, pô, e o Vitor de Juliette, tem como prosseguir número 2 aí atrás do TAN? Tá com ele visual. Há condições de prosseguir, se evitar pouso simultâneo com o mesmo? Afirmo. Prossiga para sinal da pista 1 no 7, atenta ao tráfego. 7, o Vitor Índia Juliette. 3192, informa, temos um tráfego. É o Vitor Índia Juliette aproximando da capteira 1 no 7, está ciente do seu tráfego. Já aguarda a passagem do seu tráfego para prosseguir para pouso pista 1 no 7. Ciente, 3192. 4 para ingresso na Delta, chama agora a torre 18 decimal 6 dúzia, ajuste 10012, temos voo, boa tarde. Para ingresso, torre 18 meia, vou no 9-4-612, boa tarde. 3566. Tiro Quebec Serra no solo ao 55, livre táxi da direita, parte 5. Boa tarde, confirmando o seu estado para a vitória da conquista. 160, por gentileza. Gente, 160, aguarde cópia, gol, leval, direto a saída. O solo é o 35429? Chega. Poderia coordenar para a decolagem da 17, para si? Firmo, 17, mantendo a mesma saída, direita, gol, leval. Índia Juliette, eixo da pista 17 se encontra livre, tem autorizado seu pouso, vento 190 graus 0629. Juliette, gente. Oi. 3661 no pronto para cópia. Prossiga, 3661 na escuta. 3661 está autorizado para Eliel, o senhor voo 220 via rota DCT, decolando a 10 com curva à direita após a decolagem na saída da El, após Leda, após direto, Ilhéus. Transponder 5475 e a frequência do controle 119 decimal 35. 220 aprovado, decolada 10 da El, Leda, depois direto, Ilhéus. O transponder 5475 e o controle 119 decimal 35, o fraseamento restante foi correto, ajuste 10111, chame pronto, pushback o sonometro. 935, 1031. 9-3-4, próximo ataque 3 Delta, número 3 Delta. Gol no 924, boa tarde, após início de corrida da aeronave da Airbus, alinha e mantém. Autorizado ingresso para na Delta, após decolagem ali, mantém na 10, gol no 924, tenta a restrição. Índia Juliette no solo 57, autorizado backtrack, reporte livrando a pista, prossegue para o pátio 4, fique atento ao Charlie 150 ingressando para pista no 7 para alinhar para a decolagem, o mesmo irá aguardar sua passagem. 2-0, after the aircraft ahead of you, entered of the runway Delta, after over taxi via Alpha Juliet and gate 01, Alpha and India, correction, India, gate 01. Okay, Alpha, India, and 1801, is that it? Correct. Hello, boa tarde, está 3192, lembrou na sua escuta. 392, boa tarde, táxi livre via Alpha, reporte antes da táxi 6, Juliet. Alfa chamante da Juliette. A estacionar ali frequência, Julie. Julie? Acha a luta que quando chegar, tá bom, cara? Beleza, tá Alfa Vitor Juliet, autorizado a decolagem pisto no 7, vento 180 graus, 109. 566 decola ao 58, controle 119, decimal 35. 119-35, 3566, bom trabalho. Controle, OTAN 3566, boa tarde. Suba a 190 na Puca, vigilância. 90 na Puca, OTAN 3566. Está autorizado para a Vitória da Conquista, o nível voo 160, a rota DCT decolando a 17 com curva à direita após a decolagem na saída Gole, Eval após direto, transponder 5511 e a frequência do controle 119.35. Autorizado 160 para a Vitória da Conquista, decolando a 17, curva à direita após Gole, Eval após direto, 109.35 controle e transponder 5511 para o 3549. Ótimo e pronto, pushback, o ajuste é 10111 para o 3549. Salvador, gol 1333. 33, boa tarde, prossiga. Boa tarde, sem autorização, 400 com S. 400 será coordenado, guarde cópia, Gole Gonza é a saída. Gole Gonza. Controle Salvador, muito boa tarde. Papatango, Alfa Vitor Juliette, decolado da 17, meu filho, escuta. Corredor cheio, meu peso, vigilância, Alfa Vitor Juliette. Juliette. Uno 924, autorizada a decolagem pistão no zero, vento 190 graus, 089. Livre decolagem no zero, gol no 924. Aproximando da Juliette, o 3192 da TAM. 3192, ingresse via Índia para o gate 02. Índia 02, 3192. Solo Salvador, gol 1600, 111 a bordo. 3 horas de autonomia, Maceió, Fernando, para a tarde. 3, 4, boa tarde. Boa tarde, um bom. Obrigado. Principal após Juliette Alfa e reporte próxima Delta para ingresso. O ajuste é 10111. Principal, Juliette Alfa, reportará para ingresso na Delta, gol no 600. Falou, Salvador, tá 3234. 34, para cima. Solicito acionamento da posição e posterior pushback 3834. A gente está autorizado inicialmente o acionamento, aguardando para o pushback 3834. Livre acionamento, aguardando pushback 3834. Solicito 3661 para pushback acionamento, posição número 10. 3193, identifique, chegada BOMF, desça para o nível 040. BOMF 040, 3193.